Aquela menina, menina, só, e seus olhos brilham. Aí, aquela menina, menina, só, seu dom sua. Menina, não chore, cê tem arte pra viver. Não pode, só, o desafio é pra vencer. Não pode, aí, honesto sempre pode crer. Não olhe, agradeça a Deus, fazer valer. Aí, o caminho da prosperidade, nós temos que ter. Temos que ter fé, humildade, coragem, perseverança pra vencer, sabedoria, motivação. Moro, irmão, só, aí. Escuta só, tenta me compreender. Motivação é a direção pra sobreviver. Deus dá sabedoria, sei que dá. É, se tá difícil é pra te fortificar. Fortificar. Cê tem arte pra viver. Não pode, só, o desafio é pra vencer. Não pode, aí, honesto sempre pode crer. Não olhe, agradeça a Deus, fazer valer. Não chore, cê tem arte pra viver. Não pode, só, o desafio é pra vencer. Não olhe, aí, honesto sempre pode crer. Não olhe, agradeça a Deus, fazer valer. Ha. Essa plebeia que dispensa valores do requinte momentâneo. Nivelando esse duelo que venha, meu vigor instantâneo. Gradual, emocional, sabedoria como gesto calado. Efeito no semblante, estampado em retrato abstrato. Florescer, marcas no rosto com o choro. Recanto meu jardim, é muito mais do que se é, além do que se é o fim. Sujeitar é pra domar meu olhar, além do horizonte. Não sei garoa fina nessa terra seca de gigante. Na neblina sujei, livrei meus pensamentos. Do casulo renasci, voando mediante ao vento. Revanche, revanche, avalanche, derrubando ferida. Do que renasce a vida, do que se ganha na medida. É, arquitetar alicerce do que Deus venha me oferecer. Fazer por merecer, enriquecer a vontade de vencer. Sem faroeste nessa guerra onde muitos dão capote. Por Deus, tá escrito sem precisar de sorte. Distrair-me, oprimir, decepção e falha. Não reprisar os erros que se joga em fornalha. Que abate na brisa do que se dá em tempestade. Que se é ventania do que se leva em verdade. E se tiver pela fé, na fé, assim que é, assim que é. Se é que me entende, nunca e me levantei, estou de pé. Se é que me entende, sabedoria me fez. Menina, não chore, cê tem arte pra viver. Não pode, só, o desafio é pra vencer. Não rode, aí, honesto sempre pode crer. Não olhe, agradeça a Deus, fazer valer. Menina, não chore, cê tem arte pra viver. Não pode, só, o desafio é pra vencer. Não rode, aí, honesto sempre pode crer. Não olhe, agradeça a Deus, fazer valer. Cê tem arte pra viver, só, o desafio é pra vencer. Aí, honesto sempre pode crer, agradeça a Deus, fazer valer.